Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, viva, boa tarde, bem-vindos a mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Assim, para início de conversa, lembrar-vos que vamos estar no Caixa Alfama, o Fórum Lisboa, no dia 26 às 6 da tarde, no Auditório Abreu Advogados. Vamos estar com uma emissão especial ao vivo e com o público. Venham ter connosco na sexta-feira, dia 26, às 6 da tarde. No final teremos um fado ao vivo a fechar o debate e no final deste programa de hoje também vou relembrar isto mesmo. Bom, temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa, um podcast em arquivo.org. Somos também ouvidos na cidade do Porto. Hoje temos cá todos a Carla Madeira do PS, o Carlos Ardisson do CDS, a Ana Jara do PCP e o António Proa do PSD. Hoje vamos fazer uma espécie de resumo deste mandato e também falaremos da discussão da informação escrita que esteve na semana passada na Assembleia Municipal. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, é mesmo consigo que vou começar. Ora, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aqui aos colegas de painel. Eu hoje trouxe para este minuto partilhar convosco, provavelmente a Carla tem esse conhecimento, mas é uma coisa que tem-me espantado ao longo do mandato, que é a quantidade de promotores de eventos que se intitulam e acham no direito de promover os eventos sem terem tratado as licenças antes dos eventos e, portanto, depois começarem a vender bilhetes e confrontarem as instituições, seja a Junta de Freguesia, seja a Câmara Municipal de Lisboa, muitas vezes com os logos colocados nos cartazes, como se o logo legitimasse per si alguma coisa, e que depois ficam chocados dizendo que a Junta ou a Câmara não concordam e, portanto, estão a pôr em causa as famílias, a sobrevivência, porque têm as licenças todas e esquecem-se que, conforme os casos, será a Câmara ou será a Junta de Freguesia a tratar disso. E isso é uma coisa que eu me tenho espantado ao longo do mandato, não tinha a noção, pensava que as coisas fossem mais corretas, porque deviam de ser, sejamos claros, porque quem quer organizar um evento tem de perceber se esse evento é ou não bem recebido por aquela comunidade, por os representantes daquela impossível de ser realizado ali, faz não é? Sentido, se não. E isto é uma coisa que eu tenho vindo a restar cada vez mais e é partilhar convosco um desabafo de Presidente de Junta que eu acho estranho que assim seja, porque esperava que no século XXI as coisas já fossem tratadas atempadamente, que se soubesse o que é que se vai fazer, se houvesse um civismo que noutras situações também não existem e que depois somos confrontados com situações que são estranhíssimas. Era para partilhar este desabafo convosco, porque acho que é mesmo estranho que aconteça. A Carla provavelmente também tem essa experiência e eu tenho uma freguesia, estou aos comandos de uma freguesia que é muito procurada para eventos ações, e depois de vez em quando ficam surpreendidos por terem que ouvir um não, porque não? E por isto, ou por aquilo, ou por outro, e pronto, é uma situação... Não terem respeitado essa obrigação de comunicar à Junta. Ana Jara, o seu minuto. Muito boa tarde a todos os que nos escutam e também aqui no estúdio. O meu minuto vai para o debate hoje sobre Lisboa na SIC. É um debate que esteve para ser entre Carlos Moedas e Alexandra Leitão, mas onde a CDU conseguiu entrar muito justamente com a presença de João Ferreira. Vai ser a 4, não é? Com o Chega, CDU, PS e... Sim. O PCP, sem querer, acabou por levar a reboque também o Chega. Pois, mas o PCP achava que tinha direito a estar no debate e, portanto... Sim, e claro, tinha, não é? Foi justo. E, na verdade, tem os 4 diretas. Claro, foi preciso fazer uma caixa à Comissão Nacional de Eleições, que nos deu razão, e depois à entidade reguladora da comunicação social, que também nos deu razão. Eu acho que é importante referir também a participação dos cidadãos, dos mais variados posicionamentos políticos e partidários, militantes, ativistas que nos últimos dias fizeram ouvir massivamente a sua voz contra a tentativa de discriminação da CDU por parte da SIC, procurando excluir esta força política do debate sobre Lisboa, onde muito justamente nós deveremos estar e estamos, sempre estivemos. É hoje à noite a que horas? Às 8? Às 9 da noite. Depois da imensa mobilização em cumprimento das decisões da entidade reguladora da comunicação social e da Comissão Nacional de Eleições, a CDU estará presente, assegurando assim que o debate tem a voz de quem teve 11% nas últimas eleições e tem dois vereadores representados no Executivo da Câmara. Devo dizer que, assim como informação geral, porque muita gente também não sabe, nós não estamos a eleger um presidente de Câmara, estamos a eleger um executivo. E um executivo é, e de facto, um presidente, não é? No nosso país, com o entendimento desta ideia de poder local democrático, é sempre plural, portanto, constituído por diferentes partidos, portanto, todos os votos contam, e esta ideia de executivo que tem, de facto, estes partidos todos representados é importante, porque não só toma a decisão o partido que tem o presidente, ou a coligação que tem o presidente, mas todos os que estão representados. Neste caso, devo dizer que só não estava representada, neste debate, a força política que tem dois vereadores no Executivo de Lisboa, e que os outros todos estariam representados nos titulares das coligações, correspondentes, não é? PS, liderada pelo PS, que tem outros partidos à esquerda, e também liderada pelo PSD, Carlos Moedas, que tem, é o porta-voz de outras forças políticas que a ele se juntaram. E, portanto, faltávamos nós. A questão do Chega não cabe na legislação e é, mais uma vez, uma opção da SIC, que é só da SIC, porque a CNE e a ERC não... Não cabe na legislação em que sentido? Não, no sentido em que os debates políticos, exatamente, devem ser a representação da atualidade da representação das forças políticas nos órgãos correspondentes. Mas como são, neste caso, na Câmara, seria também difícil, não é? Pronto, queria só dizer que vejam o debate, queria agradecer também a todos os que se mobilizaram, alguns se calhar estão a ouvir-me, dizer também que a CDU mudou um debate e também quer mudar a cidade. António Proa, o seu minuto. Muito bem, o meu minuto divide-se em dois temas, uma observação apenas, mas parece-me que é merecida, para assinalar que a Polícia Municipal de Lisboa comemorou, nesta semana que passou, 134 anos de existência ao serviço da cidade e dos lisboetas, como é habitual, assinalou como uma comemoração esta efeméride, e eu quero juntar-me também a essa efeméride, assinalando e saudando o trabalho importante que a Polícia Municipal tem desempenhado e o potencial que tem, mesmo com a escassez de efetivos de que dispõe atualmente, cerca de 400, quando deveria ter 700, pelo menos, para poder desempenhar todas as suas funções de forma adequada, e ainda assim uma Polícia Municipal que está aquém daquilo que pode ser o papel que pode desempenhar também em matéria de segurança. O meu primeiro minuto era também para fazer referência a um tema que eu peço aos nossos ouvintes que me desculpem, porque já perdi conta às vezes que fiz referência a esta realidade na cidade de Lisboa. Diz respeito ao mau funcionamento das escadas rolantes e dos elevadores no metropolitano de Lisboa. É uma saga que acompanha os lisboetas ano após ano. Ano após ano, o metropolitano de Lisboa vem anunciando que agora é que vai fazer um grande investimento para colocar as escadas rolantes e os elevadores em funcionamento, mas o que é certo é que os anos passam e os problemas de funcionamento permanecem. Ainda esta semana, o Fórum Cidadania LX assinalou este problema na cidade de Lisboa, que perdura, como eu referi. Infelizmente, o Metropolitano de Lisboa continua a não dar informação sobre as escadas rolantes que não funcionam. Que são imensas, apesar sempre de tudo, os elevadores existem já no website do Metropolitano de Lisboa, os elevadores que estão fora de serviço. Sim. Em cada momento. Mas, quanto às escadas rolantes, isso não acontece. E ainda recentemente, na Estação Parque, que é uma das mais profundas de Lisboa, as escadas rolantes não estavam a funcionar. Que horror, que são imensas escadas. Exatamente. Perceber. Também é um problema crónico na Estação Baixa Chiada, que é também, não sim, por acaso, também, uma das mais profundas da cidade profundas de Lisboa. Também. E os problemas com o não funcionamento das escadas rolantes, prejudicam evidentemente todos os utilizadores e em particular os utilizadores que têm problemas de mobilidade. Mas e não é admissível, pode fazer o que quer, não é admissível que uma empresa que presta um serviço de mobilidade na cidade, pelo menos, não dê informação sobre o estado de serviço destes equipamentos, mas isso permanece. E eu não queria deixar de fazer essa referência crítica à permanência deste problema na cidade de Lisboa. Carla Madeira, vamos agora ao seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu há pouco antes de vir para aqui vi uma reportagem da Antena 1 e da RTP sobre a situação da Praça das Flores, que é de facto uma situação que eu, enquanto Presidente de Junta, tenho vindo a denunciar, tenho vindo a alertar a Câmara, tenho vindo a propor medidas concretas junto à Câmara Municipal de Lisboa, sem resultados efetivos. A Praça das Flores era um dos poucos locais da freguesia onde havia uma sã convivência entre moradores, comerciantes e visitantes. Havia um equilíbrio entre todos. Desde há 2 anos a esta parte começou a haver um desequilíbrio cada vez maior e os moradores vivem um inferno. Uma praça que outrora era um oásis no centro da cidade de Lisboa, neste momento virou um inferno. Os moradores não conseguem dormir e estão pessoas lá a beber, a conviver, a dançar até altas horas da madrugada, e de facto nada é feito. Existem 17 estabelecimentos ali à volta, muitos deles a vender takeaway até tarde. Existe um quiosque municipal que está aberto até às 2 da manhã, sim, um quiosque numa praça histórica a vender bebidas alcoólicas até às 2 da manhã. Eu já pedi N vezes à Câmara para exercer o controle sobre aqueles estabelecimentos, nomeadamente sobre o estabelecimento do qual é senhorio, que é o quiosque que está ali. Ora, nada acontece. São atribuídas também culpas por parte de alguns comerciantes ou antigo Mini Preço, atual Auchan, que está lá, que funciona até às 10 da noite. Bom, mas às 10 da noite o estabelecimento fecha e quem compra, e quem compra bebidas às 10 da noite, quer dizer, as bebidas acabam a partir de uma determinada hora. Portanto, o problema reside de facto nos 17, 18 com o quiosque, estabelecimento que existem na Praça das Flores. Mas está a contar com restaurantes também, Carla? Tudo à volta. O problema é que muitos dos restaurantes acabam por depois funcionar até tarde e estão de portas abertas, a fazer ruído, e portanto a praça é uma praça pequena e de repente existem 17 estabelecimentos à volta, sem contar com o Auchan, com o quiosque 18, que funciona até às 2 da manhã, e portanto até às 2 da manhã temos a praça a funcionar, e isto quando o horário é cumprido, que muitas vezes são 3 da manhã, os estabelecimentos ainda estão a vender. E portanto isto foi uma reportagem que foi feita hoje traduz muito do sentimento dos moradores e é o claro exemplo de um problema que, quando não se ataca no início, ele vai avolumando. E portanto, quando fechou a farmácia e abriu um bar no lugar da farmácia, quando fechou outro estabelecimento e abriu e não se fez nada, foi-se deixando a situação ficar, aquilo, o novelo de lã foi engrossando cada vez mais e está a engrossar cada vez mais, e portanto existe solução para este problema, basta querer. O quiosque é o maior exemplo disso. A Câmara é senhoria do quiosque. Bastava fazer, olha, aquilo que a Junta faz no Adamastor, que é o único quiosque gerido pela Junta de Freguesia da Misericórdia, que fecha às 22 horas. Portanto, bastava a Câmara fechar aquele quiosque mais cedo e começar a dar o exemplo aos outros estabelecimentos para a situação atingir a normalidade. Ou só se houver regras implícitas, proibições claras de consumir álcool a partir de uma certa hora, porque o exemplo do quiosque é que os clientes do quiosque vão para os restaurantes, ficam a ganhar os restaurantes, não é? Se o quiosque fechar, digo eu, mas se houver não, uma proibição que fechar das todos, horas, tem que fechar não todos. Podem, claro, não podem pronto, estar vai. Ali de porta não, aberta porque a vender. Não, fechar, é porque o quiosque não tem portas, eu estou a dizer, os outros estabelecimentos têm que fechar só às 23 horas, é? estar de porta fechada e os clientes a consumirem lá dentro. O quiosque não tem portas. portanto... E fica até às 2 da manhã. E fica até às 2 da manhã. Nesse sentido, dá o exemplo. E, portanto, é o exemplo. Agora, o problema não é só o quiosque, claro, como é óbvio. É tudo. O problema são os 18 estabelecimentos que... Eu estava a ver o quiosque a fechar e os clientes do quiosque irem todos beber para o outro lado. Bom, falamos agora neste mandato do que mais vos pareceu positivo e negativo, do que falta fazer, dos vossos desejos para os próximos 4 anos, do que correu melhor e do que correu pior, numa espécie de balanço. Desde já também digo aos ouvintes do Fórum Lisboa que nós vamos ter a emissão na próxima semana, depois na sexta-feira iremos, na sexta-feira da outra semana, dia 26, iremos estar ao vivo no Caixa Alfama, no festival, no grande festival de fado, no Caixa Alfama, e depois fazemos uma interrupção porque entra a campanha eleitoral, entram as eleições autárquicas e nós depois fazemos uma interrupção e só voltamos depois das eleições. Ana Jara, começo por si. O que correu melhor, o que correu pior? Logo eu, que represento aqui a força política que não teve, de facto, poder de executar medidas, enfim, propôs, mas não teve essa... Nos últimos 24 anos, de facto, não tivemos esse poder. E, portanto, nós... Queria começar por dizer que os problemas da cidade não nasceram nos últimos 4 anos e reporto-me aos últimos 24 anos, é um quartel quase de século que vem sobre Lisboa e que vem vindo a mudar Lisboa. Nos últimos 4 anos eu creio que toda a gente que vive em Lisboa sente que pioraram muitas coisas. Piorou, por exemplo, a higiene, limpeza urbana, o cuidado no espaço público, nos espaços verdes, a mobilidade. Piorou o acesso à habitação, que já tem vindo a piorar há muitos anos, mas, na verdade, nós sabemos que estes problemas não começaram hoje. Nós vemos uma obra numa rua, um devoluto a ser reabilitado, já sabemos que não vai ser para nós. Enfim, sabemos que a reabilitação urbana inclui a substituição das pessoas, os nossos vizinhos perdem-se, perdeu-se muita coisa, perdeu-se muita gente, e os que aqui moram e conseguem ainda viver, veem os seus filhos a serem empurrados por outras freguesias e muitos para fora da cidade. Mas isso, Ana, portanto, reporta também há mais anos e não apenas a estes 4 anos. Reporto há mais anos. Esta é a visão da CDU e nós, na verdade, achamos que o desenvolvimento da cidade tem que ser invertido. Portanto, nós temos que pensar de outra maneira para conseguir corrigir estas situações. Já há muitos anos que nós vemos pessoas terem que sair da cidade, por exemplo, vemos um domínio avassalador da especulação imobiliária na cidade e cada vez menos espaço para nós. Há também o desinvestimento e desarticulação dos serviços municipais. Como é que a gente vê isso? Vemos, como já disse, na higiene urbana, enfim, vemos isso nos transportes, as pessoas não conseguem andar de transportes públicos com horários que sejam compatíveis com as atividades profissionais e de lazer. Há muitas zonas da cidade que nem sequer têm autocarros à noite. E, portanto, a vida das pessoas não é só trabalho, é também lazer. Mas a base económica. Anos, se fizeram os passos muito mais baratos para todos os transportes, isso será um... Sim, isso foi uma reivindicação e esse passo já vem do mandato anterior. Sim. Isso foi uma reivindicação. Nos últimos 10 anos, disse eu, de muitos anos da CDU, até através das autarquias que teve, tem, algumas ainda têm. E os presidentes de câmara dessas autarquias lutaram muito para que as pessoas pudessem ter esses passes intermodais com um preço justo e razoável. Também se degradou a qualidade ambiental da cidade. O aeroporto continua a crescer, é bom que as pessoas saibam, e não é pouco. Portanto, o tráfego automóvel aumentou, transportes públicos não são uma resposta, nós temos uma ausência da população nas decisões que tocam à sua cidade, e isto não deveria ser assim. Deveria não só existir uma participação sobre grandes, enfim, movimentos que a cidade faz do ponto de vista urbanístico, os projetos, etc., mas também no seu orçamento. Esta é uma ideia que nós trazemos. A população tem que ser informada como se gasta o dinheiro da Câmara e tem uma palavra a dizer. Nós Temos, ao longo deste mandato, feito algumas propostas. Devo dizer que algumas foram até executadas, outras não. Nós temos, enfim, colocado uma crítica construtiva na gestão do PSD-CDS. Fomos alertando para muitas coisas, nomeadamente as questões das escolas municipais, dos mercados. Ouvimos a população, reunimos com as associações, trabalhámos um programa municipal de arrendamento a custos acessíveis e trouxemos cerca de 2.400 habitações a serem produzidas no Vale de Santo António para promoção pública, portanto para as pessoas e não para a especulação, como elas estavam anteriormente determinadas. Programa de transporte para crianças do ensino básico também é nosso e está em curso. A eletrificação do terminal de cruzeiros também é nossa. Portanto, algumas coisas está em curso, apesar de não estarem, não é? Fizemos provar o início do novo PDM para Lisboa também, com preocupações muito justas, esta por unanimidade, embora não tenha sido dado o arranco, já foi no fim de mandato e com grande desespero nosso, porque isto não estava a ser feito, e este de facto é o guião para o futuro da cidade, é uma base para transformar a cidade, é uma base necessária para transformar a cidade, e por aqui me fico. Obrigada. António Proé. Bom, eu não vejo, não tenho penso a visão. Penso que vamos ficar com este tema só hoje, muito depois bem. Faremos o intervalo, e penso que este tema vai dar pano para mangas. Não tenho, diria eu, a visão da Ana Jara, não quero ser irrealista nem demagógico, e portanto não posso dizer que todos os problemas da cidade estão resolvidos, longe disso, como as pessoas sentem, mas tem uma visão diferente. Evidentemente que o que a Ana Jara referiu, por exemplo, relativamente à habitação, o que eu posso dizer é que se nós tivéssemos prosseguido o caminho dos últimos anos da responsabilidade do Partido Socialista, estaríamos muito melhor, muito pior hoje do que estamos na realidade. Houve um impulso brutal para responder ao problema, aos problemas da habitação. Os problemas estão longe de estar resolvidos, mas o que foi feito permite antecipar que, se o caminho prosseguir, muitos dos problemas que ainda hoje existem vão ser resolvidos. Foram entregues quase 2.700 habitações, das quais muitas delas, ao contrário do que o Partido Socialista tem vindo a dizer, não foram casas que já estavam feitas e prontas do Partido Socialista, não, foram feitas construção nova, aliás, construção nova que o Partido Socialista não foi capaz de fazer. Nós tínhamos um registro de cerca de 17 construções por ano no mandato do Partido Socialista, e hoje a realidade, felizmente, é muito diferente. O apoio ao investimento, ao arrendamento, também teve um incremento muitíssimo substancial, ou seja, a Câmara, quando não é capaz de prover habitações para as necessidades, encontra uma solução no imediato, que é as pessoas são apoiadas para irem ao mercado de arrendamento. Outra coisa muitíssimo importante em matéria de habitação foi retomar um mecanismo de cooperativas que estava abandonado há mais de 20 anos e que se reiniciou agora, e em boa hora. Relativamente aos transportes, felizmente as melhorias são muitíssimo significativas. Também não quero dizer que os problemas estão todos resolvidos, não é verdade, mas houve um reforço muito significativo na modernização da frota da Carris. Também é justo dizer que foi um processo que foi iniciado no mandato anterior, mas que foi reforçado neste mandato, e portanto a qualidade da oferta de autocarros em Lisboa é muito substancial. Bom, ainda há pouco eu fiz uma crítica ao metro. O metro não está sob a alçada do município, infelizmente, digo eu, mas as obras no metropolitano para o alargamento da rede vão permitir uma melhor qualidade de oferta de transportes públicos em matéria de metro. Mas eu diria que em matéria de habitação, as 2.700 chaves entregues marcam este mandato de forma muitíssimo positiva. Em matéria de transportes públicos, queria aqui referir algo que vai revolucionar a forma como as pessoas se interagem com os transportes públicos. A Antonieta há pouco fazia referência à diminuição do preço dos passes. De facto, isso ocorreu já há bastante tempo na cidade de Lisboa, mas é deste mandato que os transportes públicos em Lisboa se tornaram gratuitos, quer para os mais jovens, quer para os mais idosos. E isso, e eu espero, já agora, eu espero que isso possa ser alargado, e falo sem procuração de ninguém, mas há muito tempo que defendo isso, eu espero que se possa alargar a gratuitidade dos transportes públicos em Lisboa para todos os lisboetas. Mas foi dado um passo determinante, que foi tornar os transportes públicos gratuitos para os mais novos, até aos 23 anos, e para os lisboetas com mais de 65 anos. E isso é uma revolução muito significativa, além do aumento do estacionamento, nomeadamente estacionamentos relacionados com quem tem o passe navegante, e, portanto, desincentivando a utilização de automóvel particular, e ainda em matéria de transportes e de mobilidade, finalmente a rede gira, a rede pública de bicicletas, democratizou-se. Enquanto nós tínhamos até ao mandato anterior a Lisboa socialmente mais favorecida dispunha de acesso à rede gira, as freguesias com maiores problemas sociais não tinham rede gira, não havia estações gira em grande parte das freguesias. Não, para estacionar? Não, as 24 freguesias neste momento existem lá em baixo, onde há só bares, não está ainda a cobertura das freguesias. Não há nos bairros municipais sequer. Mais uma vez, é necessário continuar a densificar a rede gira na cidade de Lisboa. Dizer que chega a Marvila e não chegar aos bairros municipais seria o mínimo. Ana Jara, há que convir. Agora que passámos de, não sei se eram 14 ou 16 ou 18 freguesias para 24 freguesias com a existência de rede gira, essa é uma realidade inequívoca. E isso é um passo importante para democratizar a utilização da rede de bicicletas. Falta ainda chegar a alguns sítios, sim. Obviamente que se tem que densificar, mas houve um progresso. Para quem dizia que o Carlos Moedas era contra as bicicletas, bom, está mais que comprovado que isso foi chão que deu uvas, peço desculpa pela expressão. Em matéria social, queria destacar duas iniciativas que me parecem muito importantes. Todos nós sabemos, infelizmente, o drama que é as pessoas não terem médico de família. Esse problema é particularmente sentido na área metropolitana de Lisboa e na cidade de Lisboa, com a particularidade da cidade de Lisboa ter uma população envelhecida muito significativa. Pois bem, o município de Lisboa, como em muitas outras áreas, substituiu-se às obrigações do Estado e oferece um plano de saúde para os mais idosos que permite que esses idosos tenham acesso a um médico. Isso faremos é também uma muito segunda importante. Ronda, António, de certeza. Direi, só para terminar, mais um aspecto que diz respeito à higiene urbana, que foi aqui referida. E guardarei as outras para a segunda ronda. Sim. Mas em relação à higiene urbana, também aqui não seria sério, nem seria realista, nem ninguém acreditaria se eu dissesse que não há problemas em matéria de limpeza na cidade de Lisboa. Sim, é verdade, existem problemas. Há um problema estrutural para resolver, que eu espero que se venha a resolver, que é de gestão de responsabilidades entre as juntas de freguesia e o município. Já aqui falámos várias vezes, não é? Mas nas atuais circunstâncias é inegável afirmar que houve um investimento, não foi suficiente, bem sei, como se vê, mas houve um investimento muitíssimo significativo em matéria de higiene urbana, contratação de mais recursos humanos, recolha de mais lixo do que acontecia no passado e criação de novos circuitos de recolha de lixo. E, portanto, está a fazer o caminho está a fazer-se. Eu deixarei as outras questões para a segunda ronda. Muito bem, já vamos ouvir a Carla Madeira e o Carlos Ardisson. Fazemos aqui um pequeníssimo intervalo no Fórum Lisboa. Voltamos já a seguir. Aroma Limpa. Especialistas em limpezas de apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, após obras ou remodelações. Aroma Limpa. Limpezas ocasionais, manutenção e de apoio a diversos eventos. Ligue 912-544-550 ou visite aromalimpa.com. Aroma Limpa. Empresa certificada em limpezas. Monte Elétrica. Notícia de última hora. Máquina lavar roupa a partir de 239 euros. Fazemos entregas gratuitas há mais de 40 anos. Monte Elétrica. Rua Fernão Lopes, número 1. Megastore na Rua Heróis de Chaimite, número 9, em Odivelas e em monteelétrica.pt. A Megastore está aberta de segunda a sábado até às 20 horas. Monte Elétrica. Impossível comprar melhor. Amália, 92.0. Lisboa também é o nosso fado. Aqui estamos de volta nós para a segunda parte. Fórum do... Lisboa. Não. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Agora sim, não estamos loucos, estamos já na segunda parte do Fórum Lisboa. Temos estado a falar de uma espécie de balanço deste mandato, o que pareceu mais positivo e negativo, o que falta fazer, os desejos também para Lisboa, para depois das eleições. Vou ouvir a seguir a Carla Madara. Bom, nós resumimos este mandato a muita propaganda e muita vitimização. De facto, existiu um forte investimento por parte de Carlos Moedas na comunicação, que não se traduziu em, efetivamente, ações para a cidade de Lisboa. Uma política muito baseada no TikTok, mas os problemas dos lisboetas não se resolvem no TikTok, resolvem-se no dia-a-dia. E, portanto, a nível da participação cívica, enfim, não houve orçamento participativo, o Conselho dos Cidadãos acaba por ser uma espécie de reunião de sábios, sábios escolhidos pela própria Câmara, mas sem qualquer efeito deliberativo. A nível da habitação e da reabilitação urbana são sempre anunciados os maiores projetos habitacionais das últimas décadas, a maior entrega de chaves de sempre, a maior construção de sempre. Bom, mas a verdade é que depois dissecando os números vemos que nas entregas de chaves de habitações comunicadas como prova da aceleração da habitação municipal são lá colocadas deliberadamente no mesmo pacote a rotação normal das chaves, ou seja, as pessoas que morrem e as pessoas que deixam de precisar de casa municipal, portanto mistura toda essa rotação com as novas que efetivamente são feitas, mas mesmo essas que são feitas foram obras que vieram de trás, e aqui mesmo ao nosso lado temos o maior exemplo disso, entre Campos e os edifícios que foram adquiridos à Segurança Social, com tantas críticas da direita na altura. De facto, essas casas, a grande maioria, estão a ser entregues agora, e portanto as casas novas que estão a ser entregues são obras que vêm de trás, o que de facto é algo... Mas isso acontece sempre em todos os mandatos, quando muda um presidente de Câmara. Exatamente, de política, exatamente, chega... exatamente. Agora, o que nos preocupa... Recebe sempre algumas coisas do anterior. Exatamente, não pode é dizer que construiu mais que o anterior, até porque preocupa-nos imenso não estar a ver construção nova. Nós estamos a assistir a entregas de casas que começaram a ser construídas em mandatos anteriores e nós não vemos casas novas a serem construídas neste mandato. Projetos novos, quando eu digo casas novas, projetos novos que são lançados. Ou seja, a próxima Presidente de Câmara vai ter muita dificuldade porque não vai herdar obra por parte de Carlos Moedas, e temos aqui vários exemplos, enfim, já falámos várias vezes do Restelo, que está completamente parado. Olha, eu dou um exemplo, em pleno centro do bairro Alto, o antigo quarteirão dos jornais continua lá, a cair. Quer dizer que foi um projeto que foi lançado em 2020 e, portanto, a freguesia da cidade que mais população perdeu devia ter sido uma prioridade e, portanto, não foi feito rigorosamente nada, não foi mexida uma palha e arriscamos a ter qualquer dia ali uma derrocada no centro de um bairro histórico. Enfim, esperemos que não. Bom, mas para dizer que a habitação nova, de facto, não está a ser feita, isto é algo que preocupa muito, tudo o resto é, enfim, é o espetáculo, é o show-off. O PDM continua sem ser revisto, a Ana Jara falou aqui disto, foi aprovado. Bom, de boas intenções está o inferno cheio, não é? Portanto, a verdade é que o PDM continua por rever e nós continuamos a trabalhar com o PDM 2012, quando a cidade estava completamente diferente, portanto continuamos a trabalhar com mecanismos de uma realidade que neste momento já não existe. Mais o PDM deveria ter sido revisto em 2022, portanto, e sem um PDM, enfim, tudo o que se possa falar de planeamento urbano é uma visão ad hoc, são ideias soltas que saem e, portanto, qualquer um pode dizer que vai fazer isto ou aquilo, mas quer dizer, sem qualquer fundamento no planeamento. Para terminar, Ana. A nível, isto porque vai haver uma segunda ronda, não é? Eu não sei, pronto, se temos tempo. Então, vamos ver. Então sendo não assim... Não sei, quando chegar à pronto, hora, então, sendo assim, vou frisar apenas dois, três assuntos muito rápidos, que me parecem mais importantes. A nível da higiene urbana, bom, se de facto foram contratadas mais pessoas, os números também desmentem que foram contratadas, mas também foram mais reformadas, mas então alguma coisa está a correr mal a nível da gestão, porque efetivamente a cidade está com mais lixo e está mais suja, e não venham cá falar na confusão de competências entre as juntas e a Câmara, porque a única competência delegada pela Câmara nas juntas é a revolta, é a recolha à volta dos ecopontos, pela qual as juntas recebem 100 mil euros. Se isso é um problema, Carlos Moedas tem a solução, é ficar ele com a competência que as juntas agradecem. Acredite, e está aqui um presidente junto ao meu lado que não me deixa mentir, nós, se a Câmara nos vier dizer nós queremos ficar... Deem cá o dinheiro. Deem cá, nós agradecemos, porque de facto as juntas de freguesia gastam muito mais do que 100 mil euros para recolher à volta. Portanto, se é esse o problema, já poderia ter sido resolvido há muito tempo. Falo da questão da segurança, que é um tema tão falado e supostamente tão caro à Câmara Municipal. Bom, as câmaras de videovigilância continuam no estado em questão, não foram solicitadas novas câmaras, portanto a Câmara ainda está a instalar a Câmara Municipal. A Câmara, não, está enganado. António Costa instalou 27 câmaras no bairro Alto. Fernando Medina aprovou 216 câmaras e dessas 216 câmaras deixou o processo pronto para 7 câmaras. Quantas? Fernando Medina deixou a Câmara em 2021. Eu quero recordar isso. E as câmaras foram aprovadas em 2021. Mas, Carla, desse pacote, 200. Não, é que isto, os números, é preciso falar verdade. Dessas 221, a Câmara deixou prontas a instalação de 7 em Santa Catarina. Foi por isso que Carlos Moedas teve prontinhas as 7 câmaras em Santa Catarina. Porque foram as únicas para as quais não teve que mexer uma palha. Não teve. E depois teve 3 anos para lançar com um concurso para 30 no Caixo Drei. E já instalou. Também não reverteram as esquadras que foram fechadas. Né? Entretanto, sobre o que é competência. Mas não conhecemos novas câmaras aprovadas. As câmaras do Martim Meniz, que tanto se fala, nada foi aprovado. Ou seja, fala-se da instalação das câmaras aprovadas por Fernando Medina, trabalho dele junto ao Ministério da Administração Interna. Quais é que foram as câmaras que Carlos Moedas conseguiu aprovar junto do Governo? Quais são? Não conhecemos. Instalou. Não, câmaras, um processo feito por ele. Há aqui uma dúvida. Não existe. A Câmara não instala. E depois, falando também de segurança, e isto de fato é importante, terminar, é que segurança não é só ter câmaras de videovigilância, nem ter mais polícias. Nem mais. É também resolver a priori uma série de problemas que criam insegurança. E mais uma vez eu vou bater no problema da noite. O problema da noite continua a estar descontrolado e aí está uma competência pura e dura da Câmara Municipal de Lisboa e que ela não exerce. A noite Lisboa continua a mato. O bairro Alto do Caixo de Ré continua a mato. E Carlos Moedas, o que é que faz? Nada. Deixa os estabelecimentos proliferarem e não faz nada junto dos estabelecimentos prevaricadores. Ah, não faz. Manda fechar a rua da Atalaia ao fim de semana para os prevaricadores poderem trabalhar à vontade e os seus clientes poderem beber à vontade. Carlos Anderson, vamos ao seu balanço. Agora só haverá a segunda ronda se o Carlos só. Anderson for mais moderado que todos os outros. Se agora, não for, não haverá. Agora sou eu que tenho que encolher. Não, não, estou a dizer eu que sei, se eu sei, eu sei. O Carlos Anderson for, não estou em posse Se eu soubesse, não me tinha calado há bocadinho. Não, mas é que falou bastantes minutos, falaram todos bastantes minutos. Só recordar-vos uma coisa. Só temos uma hora, meu amigo, não consigo esticar o relógio. Vá. Diga. Só recordar-vos uma coisa que às vezes parece que nos esquecemos. António Costa e Fernando Medina propuseram tudo. Tudo o que havia para fazer fizeram, na cidade. Não, fizeram. Não. Vamos lá ver. 14 centros de saúde, isto, aquilo, aquilo outro, foi tudo. Ah, isto podem passar de não sei quantos presidentes da Câmara Municipal de Lisboa, depois dos três mandatos de Carlos Moedas, e ainda vão estar a fazer obras que Fernando Medina tinha dito que ia fazer e que não fez. E, portanto, e pior, deixou a Lisboa em guerra com tudo, era as ciclovias, era toda a gente discutia uns com os outros, tudo. E coisas agora vossas, Carlos. Pacificar tudo isto e começar a tratar os assuntos com calma, olha, centros de saúde, acabou os que estavam em construção, lançou mais 6 ou 7, eu não fui ver os números um a um, porque não estamos aqui a fazer um jogo de contabilidade. Sim. Creches também já foram várias inauguradas, estão outras em construção. Resolvendo uma série de problemas, obras em escolas, nas escolas do primeiro ciclo e JI, escolas secundárias que foram passadas à bruta para a Câmara Municipal de Lisboa, também a Câmara está, ainda sem verbas atribuídas, a desenvolver projetos para aquelas que estão mais complicadas. Vamos falar também do túnel de drenagem, que vem do tempo de Carmona Rodrigues e que andou e acaba por ser enorme, um mandato de Carlos Moedas que está a ser feito e que está praticamente concluído com um ligeiro atraso, como acontece, infelizmente, muitas vezes nas obras. E que é uma obra importantíssima para diminuir o risco de cheias, cada vez são mais, podem acontecer com mais frequência e com mais perigosidade devido à quantidade de chuva que cai de momento. Na habitação, eu digo, a Carla fala no Restelo, eu falo no Parque das Nações. O Parque das Nações tem 200 ou 300 casas num plano de renda acessível que a esquerda toda recusou dois modelos que Carlos Moedas apresentou na Câmara Municipal de Lisboa. E tenho depois a situação ridícula de me aparecer alguém do PS na Assembleia de Freguesia a perguntar porquê é que não fizeram. Estava pouco informado, estava mal informado. Em conjunto com o resto da esquerda, votou contra. Portanto, não chegou a votar, mas disse que ia votar, que não ia aprovar e, portanto, a situação não avançou. Portanto, há aqui muita coisa que a ciclovia da Almirante Reis, outra questão polémica, está feito, está desenhado de parede a parede, em vez de ser um remendo, está desenhado de parede a parede e lançado o concurso internacional para vir da Praça do Chile até ao Martim Moniz. Isto demora tempo. O que não demora tempo é pegar, e quando a pessoa estava em pandemia, com uma série de balizadores e pilaretes por aí fora pela cidade, e de repente acordamos com não sei quantos quilómetros que faziam confusão e que faziam tudo uma grande complicação. Portanto, acho que o nível de ruído na cidade acalmou muito mais. Nós vimos isso na Assembleia Municipal. O número de petições que aparecia no mandato passado era imenso e diminuiu bastante, bastante para este mandato. Eu não fui também ver os dados, mas é a experiência que eu tenho, a percepção que eu tenho. E acho que é uma cidade mais participada, porque com o Conselho de Cidadãos. Os que aparecem agora são verdadeiramente cidadãos, não têm partidos políticos por trás. Pronto, tudo bem. Os que são contra o PS são contra a causa nacional e, portanto, claro. não podem. Pronto, são teorias, tudo bem. A Carlos, quer ser... Só dizer que parece-me que há muito para fazer, há um segundo mandato para fazer, esperemos que seja para continuar, porque senão vamos retroceder. Porque lembremos de uma coisa, e para terminar com a situação dos sem-abrigo. O Bloco de Esquerda, que teve a situação das pessoas em situação de sem-abrigo no mandato de Fernando Medina, não fez nada. E agora estão coligados com o PS, isto vão de braço dado e estão sentadinhos a ver como se não tivesse passado nada. E eu vejo o trabalho que foi feito, a Garda do Oriente com menos pessoas, no Jardim dos Anjos sem tendas, sem, e as pessoas não foram empurradas, não foram estralhaçadas, não desapareceram. Não, meteram-nos todos no beato. Porque vocês não aceitaram outra solução. Claro. Agora, é assim, há trabalho feito, há muito trabalho feito, há problemas, há sim senhor. E Carlos Moedas está cá para assumir e para concorrer, para continuar a resolver os problemas de uma forma muito mais calma na cidade. António Proa, dou-lhe um minutinho agora a cada um. Não, boa? Muito bem, muito brevemente, para fazer uma referência. Em matéria de habitação, Carlos Moedas investe 560 milhões de euros, o maior investimento de sempre. O investimento total da Câmara durante este mandato foram 1.200 milhões de euros, mais 656 milhões de euros do que no mandato anterior. Diminuiu os impostos. Em matéria de segurança, só este ano aumentou a verba no orçamento em 57%. Há problemas? Claro que há problemas. Queria só terminar dizendo: sim, projetos estruturantes para quem diz que não há obra para apresentar para quem vier a seguir, que eu espero que seja Carlos Moedas. Quero referir-me apenas a projetos estruturantes. A Nova Almirante Reis, o plano do Val de Santo António, que prevê mais 2.400 focos de habitação. A conclusão do Plano Geral de Drenagem. A operação urbana das Calvanas, que é central para a cidade de Lisboa. Obviamente que há problemas ainda para resolver, mas estão lançadas as bases neste mandato para continuar no próximo mandato. Ana Jara, um minutinho, muito rápida. Então, para dizer, muito simplesmente, a cidade tem de deixar de ser um negócio. E quando isso acontecer, acaba a reabilitação das casas para o lucro, acaba-se a vida noturna mercantilista que tanto incomoda a Presidente de Junta, a Carla Madeira, Presidente Junta da Misericórdia. É uma noite para fazer dinheiro, isto não existia, e portanto é isso que exaspera, é isso que traz insegurança, mas esse não é o problema de segurança da cidade. Para a cidade tem problemas de segurança que passam a noite. Transportes frequentes para todos, em toda a cidade, não basta o gratuito, uma rede gira acompanhada de ciclovias e com uma aplicação que funcione, espaços verdes a 10 minutos de cada casa, uma rede de equipamentos públicos de proximidade, não é propagandear equipamentos tempo, de saúde. Não temos mais tempo. E só dizer que a cultura, desporto, equipamentos sociais, o investimento na cultura aumentou 20%. São importantes em toda a cidade e não só no centro. Carla, uns minutos, um minuto e o Carlos Arte. Então, se calhar primeiro o Carlos, porque a Carla tem o fado. Os segundos, Carlos, por dizer favor, que é necessário reforçar também a Polícia Municipal, toda a gente sabe, tem que vir agentes da PSP, que é a única forma de fornecimento de pessoas para a Polícia Municipal, tem que aumentar os recrutamentos, tudo isso, para haver mais polícias também municipais, tem que haver, e vai haver, os guardas noturnos, que era outra situação que estava com o regulamento já há muitos anos perdido. Lembro-me da carta da habitação, da carta das escolas, tem que deixar a Carla, senão não vamos estavam ter tempo pendurados há anos e que foram resolvidos. Carla, e provavelmente não temos tempo para o fado, e foi porque o Carlos Arte foi mas bastante de uma forma, generoso convosco. Sim, de uma forma muito resumida, dizer que sim, os fundos do PRR não foram aproveitados por esta Câmara e, portanto, muitas das obras que se poderiam fazer em escolas, feitas, em centros de saúde e noutras coisas. Não interrompam agora. Do PRR. Então, sim. Temos a maior receita de sempre da taxa turística, que a taxa turística mais que duplicou. Temos mais turistas, e, não é? Portanto, não, e duplicou o valor da taxa e turística e temos e acha a receita mal, Carla, de, e acha de mal? Turismo. Acho muito bem, votei a favor. O que eu acho mal é Carla, não saber agora o que eu acho acabar. Mal é não saber no que é usada essa taxa turística, porque não é no investimento da cidade, certezinha absoluta, e isso viu-se no investimento da manutenção dos elevadores, por exemplo. Carla, eu já tenho aqui o fado isso em fundo, é ouvir-se. Vamos ouvir, mal acabar vamos com ouvir isso. A... isso. Carla, sobre o fado, desculpe. Sobre o fado. Então, o fado que eu trago é A Minha Lisboa de Mim, de Cátia Guerreiro, que é uma cantiga que faz parte do primeiro disco de carreira, Fado Maior. A Cátia Guerreiro, que faz 25 anos, cumpre 25 anos de carreira no Caixa Alfama. Nós vamos estar no dia 26 no Caixa Alfama, em direto às 6 da tarde, no auditório Abreu Advogados. Vá ter connosco, se quiser, em direto e ao vivo. Voltamos para a próxima semana. Muito obrigada, porque Lisboa também é o nosso fado. Nos acende.